Delta Charlie. Prossiga, Delta Charlie. Aqui, amigo, já está 6.5 milhas fora, está visual com a pista. Torre 18.6. Prato, bom trabalho para todos. Boa. Boa noite, 66, descida ao nível de voo 050, chegada a Mari. 0050 da Mari, 66, voo. Com isso que prossiga, né? Escuta. E vou prosseguir para o hangar do... da Prefeitura. O hangar? É. Sim, você pode prosseguir então via Alfa, Juliette, contorno o pátio principal e a porta Cri Lima, o Whisky Tango Whisky. Paulo, gol 1099, temos a informação Sierra, autorização para Confins. 099 Confins, um minuto, subida da El, não me escuta aguardando. Eu escuto. Whisky Tango Whisky após Lima, ingressa Mike, reporta na Quebec para ingressar na 17. 1099, top. 1099. Autorizado com fins 360, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Leida, pós Leida, voa bridge, aonde prossegue via aerovia, piso 16. 5596 transponder, controle 120.8. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, pós Leda, voa bridge, intercepta tampas do 16. 5596 no transponder, 1208 controle, gol 1099. Chame 06 quando o plano posicionar. Vai cortar. Chame 2 agora, 118.6, uísca, uísca. Foi o 7100, só um minuto, daí a subida 360 já aprovado, só um minutinho pra cobrar. Isso, é daí o Leda Bridge, o perfil. Está atingindo 050, ação em fato. 1866, desça para 2000, ajuste no 012, livre LS, resposta privada. Para 2000, no 012, livre LS, contato de dados 66. Protocópia. Autorizado Galeão, 360, volta de episódio 10, decola no 0, primeira curva à direita, perfeita da El, Leida, pós-Leida, voa bridge, antecipa aerovia, 5521, transponder, controle 120.8. Chame quando o plano posicionar. estacionamento, Gol 099. Qual foi o? 1099, no meia dúzia. Autorizado, sem táxi. Autorizado, Gol 099. Gol no 866, estabilizou no localizador visual da pista. Gol no 866, completa a final, torre 18-6, Vapor. Completando 18-6, obrigado. Meia 130 Campinas. Autorizado, pátio Índia até o ponto de espera da 10, chegando ao ponto de espera com a torre, 108.6, 1013, ajuste, ótimo voo. 1013, o ajuste, pátio Índia, 18.6, a torre até a volta, 099. Salvador, boa noite, boa noite, 66. Boa noite, 66, bem-vindo, boa noite, Alfa, reporte da Juliette. Alfa, boa noite, Juliette. Paulo Salvador, boa noite, 337, autorização, Galeão, 37, 37, 100, um minuto, Galeão, prepare a Dael, 360, já aprovado. Imediato. 3A01, Simtax. Salvador, boa noite, é o Gol 1099, Dael. 099, contato, sobe o 360 na saída da El. 360, Dael, autoriza Leda. Gol 1099, autorizaria pro de Leda. Livre. Graças. Meia pós-tráfico da companhia, inicial táxi, ingresso a Juliette, portão 2. Pós-tráfico da companhia, Juliette pro portão 2. 3137, cópia. Cópia 3137. Salvador Galeão, 360, rotavia pro Zulu no 0, decola no 0. Primeira curva à direita, no que é Cidadael, Leda, pós-Leda, voa bridge. 5522, 4 transponder, controle 120.8. Desça nível 050, chegada máxima. 050, área, autoriza pro de TAP da presente? Livre. Oi, a... autorizar a direita Índia, 1895, ponto de espera com a torre. Correção, 118.6 no ponto de espera com a torre, 1013, ajuste bom voo. Uno 099 Recife, 1251, secundária 3325. 251, 3325. Para pushback, está na meta 3137. Portão 3 aprovado, chame táxi, está 3137. Autorizado, portão aprovado, está 3137. Boa noite, voo 1972. O 971, desculpa. O 971, contato, sobe o nível 360, subida da EL. 360, subida da EL, 71. Para o táxi da 3137, 116 a bordo, 23 horas e 30, Campinas. Do 3137 da TAN, táxi aprovado à direita, deu ponto de espera piscando zero, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 612, TAN 3137, tem um bom voo. Atingi 5000, gol 0.0, 1968. 2000, 1.0 no 3 é o ajuste, está autorizado a final do procedimento, repórter estabilizado, 1.1.68. 2003, repórter estabilizado, 1.1.68, obrigado. Gol 971 no centro Recife, 125, décima 10. Boa noite, bom voo. 2510, boa noite. Salvador, boa noite. 3137 na Dael. Tá 3137, bom dia, boa noite, contato radar só 360, saída da EL. 360 da EL. No 1968, torre 1890, 1862, corrigindo, 186, bom posto. 186, boa. Controle, autorizaria o 3137, direto da EL? Direto Leda. Leda, obrigado. Vitor Uniforme, para São Paulo, eu tenho o nível de voo 400 aprovado. Confirme faixa de se encontro e pista de onde irá colar, senhor. Copiado, faixa 5, pista 17. Só um minuto para cópia, senhor. Vitor Uniforme, pronto para 4. Botando o Oscar Vitor Uniforme autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, via Abra Zulu 16, até Bravo Del Zulu, após direto posição Trive, após direto Papá Índia Romeu, nível de voo 400, decolando a pistão 7, primeira curva à direita, subida da EL, após da EL voa Leda, após Leda voa Bridge. Controle 120.8, torre 118.62. aciona 5474, Papa Tango Oscar Victor Uniforme. Correto, Papa Tango Oscar Victor e Uniforme, por gentileza confirme pelo Beltrameu Alternativo. Coronel, livrou a sua escolha. Copiado Oscar Victor Uniforme, acionamento táxi e decolagem no pátio 5, chame torre, frequência 18 decimal 62 de Oscar Victor Uniforme, bom voo. Polo 168, boa noite, autorizado Alfa e Juliette, até o portão 08, senhor. Alfa, Juliette, boa noite, obrigado. Bom, meu velho, grande, o Charlie Serra tem que 1 novembro, no pátio 3, posição 2. Mil perdões, eu não copiei a matrícula, poderia repetir? Charlie Sierra, 31 de novembro, no pátio 3, posição 2. Estamos prontos para fazer o push para Finger 10. Muito bem, Charlie Sierra, Tango Kilo Novembro, correto? Correto. Muito bem, o senhor está no pátio 3, quer rebocar a aeronave até o portão 10, é isso? É isso mesmo, queremos ir para o portão 10. Portão 10, gente, então o senhor está autorizado no início do reboque. Chame na saída do pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Charlie Sierra Tango, Kilo November. Tá ok, obrigado. Tá 3137, Centro Recife, 125, decimal 1, bom voo. Boa noite. Boa noite, é o K3662, informação Serra, passando 200 para o 1050. Boa noite, 3662, acima identificação, desceu nível 050, vigilância chegada amarela, foi na proa de Itap. Autorizado até o 050, voará agora Itap, 3662. 3858, boa noite, sem identificação, Detal 0612-0, de lança, chegada Maré. 0612-0, Maré, 9081. Confirmo, 9081, é isso? Afirmo, autorização para Guarulhos, nível 360. Chegou 9081 para Guarulhos 360, é isso? Afirmo. Muito bem, por gentileza, poderia confirmar o horário do plano, senhor? Não tenho ainda o seu plano na minha tela. A gente vai sair atrasado, mas seria daqui a 8 minutos. Seria daqui a 8 minutos, o plano foi feito para as 22h50, é isso? É, corrigindo, 22h55, daqui a 12 minutos. 12 minutos, correto. Eu ainda não tenho o seu plano na minha tela, Vou checar com a Estela Este e volto com a sua autorização 989. Muito obrigado. Qual a saída prevista? Para Guarulhos, por gentileza, eu poderia confirmar a primeira aerovia apresentada? Upzulu 10. Upzulu 10, provavelmente da Leda Bridge. Da Leda Bridge, obrigado. Salvador Ground, é o Charlie Serra, Tango Kilo November. Charlie Serra, Tango Kilo November, autorizado ingresso no pátio principal. Paro até o portão 10, mantendo a escuta constante, eu vou ao término, Charlie Serra, Tango Kilo November. Ok, vamos prosseguir então o push para o portão 10. Afirma, reboque para o portão 10. Confirmando a 23. Afirma. Salvador, muito boa noite, é o Papa Tango, Oscar Vitor Uniforme. Oscar Vitor Uniforme, contato radar 400, saída da El. Positivo, perfil da El é a sessão 400, Oscar Vitor Uniforme. O 9081, parte do plano de voo de Recife, o centro de Recife, nenhum deles recebeu o seu plano, senhor. Confirme onde foi apresentado. Isso deve ser provavelmente efetivo, na prova central na área de dose de São Paulo, mas eu vou confirmar com a empresa e já lhe chamo. Muito bem, senhor, na lista de repetitivos aqui nós não temos. E, a princípio, ele só... O centro de plano de voo Recife, plano de voo Recife nos informou que esse plano não foi apresentado em sistema nenhum até agora. Copiado, obrigado, já deixou. Ok. Prossiga. Cruzando 150, transfere. ONU 25, décima ONU, com centro Recife, boa noite, bom fim de semana. Positivo, 25 ONU, obrigado, bom final de semana também. ONU 242. Localizador, você é 3662? 3662, torre 1895. 1895. Obrigado, boa noite. Alter